Essa cara da estranha, vai lá, Gorraiz. Sucesso, Léo Santana. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô combinando asa. Vai! Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, o choque já deu pra você. Oi, te liguei, deve tá na ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contato. Simbora! Eu te liguei, deve tá na ocupadinha. Eu te liguei, tá com outro contato. Vai sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Chama na pressão, faz! Daquele jeito, daquele jeito. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, tô combinando azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar na ocupadinha. Oi, tudo bem, tá com outro contato. Eu te liguei, deve estar na ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contato. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. E quem mandou você?